Quero cumprimentar o presidente, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadoras e todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala no dia de hoje falando novamente sobre um assunto que tem me deixado muito preocupado. Não só a mim, mas a todos os ex-funcionários do Hospital Bom Jesus. Passa-se os dias, as semanas e nada se resolve. Todos nós somos sabedores que a Escopel foi nomeada pela Justiça. Justiça essa que manteve a Escopel no poder por quase 2 anos. E a pena deu os últimos 30 dias depois de uma pressão ou depois de várias tentativas frustradas, no momento, acho que eles já não sabiam mais o que fazer. Então, resolveram aceitar que o município e o Estado pudessem, então, oferecer uma solução. Solução essa feita em conjunto e que hoje faz com que o nosso hospital esteja de portas abertas atendendo a nossa população. Mas eu quero aqui cobrar novamente da Justiça Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, responsáveis pela Silva Escopel. Existem valores bloqueados já pelo Estado para pagar os funcionários. E até agora, nada foi feito. Outra coisa, eu tenho sido bastante cobrada também pelos médicos, que ficaram com uma pendência de 5 meses para receber. Médicos esses que também estiveram ali até o fechamento do hospital. Justiça Federal fala muito, quando fala, fala nos funcionários CLT. Mas não podemos aqui esquecer que todos os funcionários CLT e todos os médicos estão no mesmo barco. Todos têm o mesmo direito e precisam que esse acerto seja feito o mais rápido possível por questão de sobrevivência. Queria eu estar com o pensamento errado. Parece que como a situação do Hospital Bom Jesus agora está resolvida, que era uma bomba que estava nas mãos da Justiça, parece não exigir mais tanta preocupação por parte deles. Mas é um assunto preocupante, sim, e cabe exclusivamente a eles resolver essa pendência com os funcionários. Os médicos estão fazendo tudo o que podem para buscar esses valores de alguma maneira. Mas me disseram hoje ainda que estão assustados com algumas coisas que estão vindo à tona. É lamentável que, depois de se doar tanto, carregar o hospital nas costas por tanto tempo, ainda tenham que entrar na justiça para, na verdade, cobrar da própria justiça aquilo que é de direito e dever de cada um ex-funcionário. Tem coisas que fica complicado para a gente entender. Parece uma piada, mas é um fato. Quero aqui, novamente, fazer um apelo a esses órgãos responsáveis pelo Escopel, que solucionem essa situação tão complicada e necessária que envolvem todos aqueles que têm algum valor a receber. Seja quanto for, é de direito de cada um. Não posso aqui me calar diante dessa situação toda que afeta a todos esses profissionais. Quero aqui acreditar que alguns profissionais tiveram sonhos no que se refere a algumas informações que podem ser o motivo pelo qual ainda não foi solucionado. Mas eu espero que a Justiça e os Ministérios Públicos estejam unidos apenas por um único objetivo, que é o bem de todos os funcionários, os ex-funcionários do Hospital Bom Jesus, da gestão da Escopel. É inaceitável que os Ministérios Públicos responsáveis pela indicação da Escopel, no momento mais complicado para com os funcionários, parecem lavar as mãos. Funcionários estão apavorados pelo descaso com eles por parte de quem deveria estar colado neles auxiliando e fazendo tudo o que fosse necessário. E não é isso que está acontecendo. Vou aqui cobrar sempre que for preciso e necessário. Unidos, juntamos mais forças sempre. Não posso me calar diante de tantas cobranças que chegam até mim, pedidos de socorro. Uma situação como essas acaba afetando diretamente também a nova gestora, o Vila Nova. Porque os médicos, eles têm medo de vir trabalhar em Taquara com medo que vai acontecer o que aconteceu com os outros profissionais que até hoje não receberam nada. Espero que tenhamos novidades a respeito dessa situação, uma novidade positiva, o mais rápido possível. Quero também, senhor presidente, para encerrar, falar um pouquinho a respeito do decreto municipal vigente, cumprimentar todos os empresários pela consciência demonstrada na prevenção da Covid-19. Só assim, juntos e unidos, cada um fazendo a sua parte, é que conseguiremos sair desse momento tão complicado que todos nós estamos vivendo. O nosso prefeito tem estado presente nas ruas da cidade, auxiliando a todos. Ouviu a população pela abertura do comércio, mas não simplesmente fez um decreto. Está diariamente nas ruas, auxiliando naquilo que for preciso para que realmente as exigências feitas sejam cumpridas para o bem de todos. É um momento de união e que precisamos, mais do que nunca, unirmos esforços para conseguirmos reduzir ao máximo o impacto dessa pandemia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.